Papapá Lima, Lima Foxtrot, no solo, 33. Oliveira, pista estacionar, frequência livre. Aero 5, chave centro Recife, frequente no 25, decimal 1, alterno no 33, decimal 95. 35, 33, 95, 705, pegado, mano. É. Então, 3858, sem restrições, desça para 3010, altímetro no 07. Desça sem restrições para 3000, peço 1017, então 3858. 10 até Taubaté. Liga 360, saída da El, Leda, ótima, decola pista 10, primeira curva direita, transponder 5446, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Colisão 360 para Guarulhos, apresou 10, salva a terra, decola 10, curva direita da El, Leda, ótima, 5446, transponder 208, o compromisso, 2043. Voo 2043, cotejamento correto, reposte pronto para o pushback e acionamento. Enter. Romeu, Bravo Juliet, com a senhora identificação, chegada Mário autorizado, desça para o nível de voo 050, QNH 1017. Autorizado, Bravo Juliet, o Reina Prequitata. 2858 da TAM, desce para 2000 pés, altímetro no 07, autorizado a final do procedimento de aliança que se repista no 0, chama estabilizado. 2017 vai chamar estabilizado, TAM 3258. Vamos em eco Voiduna sem restrições, desce para 2000 pés. Voiduna, voadora, descendo para 2000 pés, o braço do leste. Delta 3858. Delta 3858, completa final, chame todas as frequências no 8895. Boa noite, 3858. Boa noite. Bravo Zulu Eco, autorizado a final do procedimento aéreo, tem que se repita no zero, chame estabilizado. Autorizado, boa noite, 3858. 3858, traço avançado, autorizado posto sistema 0, ventura 00, grau 0899, altímetro 0, 08. Posso autorizar no 0, com 3858. São 3662, acione a identificação chegada à área autorizada, desça para o nível de voo 050 via chegada, Kenya Zauna 018. Autorizado. Salvador, boa noite, Oceano 38, 58, livrando a sua escuta. Terra 3858, táxi autorizado, falo Tati 1, via táxi Alfa e Juliette, portal 02. Alfa e Juliette 02, Oceano 3858. Terra 3120, acione identificação, chegada Mário Curitado, desça via chegada para o nível de voo 060, altímetro 098. Primeiro 3, voa ITAP, 6310. Afirmativo. Localizador, o Bravo do Leste, Bravo do Leste, completa final, chame torre, frequência no 8, decimal 95. 895, Bravo do Leste, Moreno. É. Ei, fala, 2, autorizado, Serra Bravo, Papa Serra, via Golf 677, Raíra, após direto, nível 100, saída Coral, decola a pista 10, primeira curva, direita, transponder 5437, frequência do controle, Salvador, 120, décima 8. 2.027, chama na estabilidade, 3.662. Chama a minha 3.0, desce para o nível de 1050. É valores? Não, é aeronave da Azul, linha da Aero. Ah, sim. De Papá Romeu Bravo Zulu Eco, 43. Ok, Bravo Zulu Eco. Autorizado pushback acionamento, é posto pronto para parte. Autorizado pushback acionamento, sou 2043. Para 2509, o Xenem é 3109.

Torre, boa, Atan 3662, estabilizada LS X-Ray, da onde você é? Atan 3662, carro batizado, autorizado pouso, puxando a zero, vento 1-1-0, graus 1-0, nós, ajuste altímetro 1-0-8. Desde pouso, meio 18-9-0, 3662. Comando 2, mantenha o ponto de espera do hotel. Foi Salvador, gol 2043, pronto no ponto de espera da Comando 0. Repetiu 2043, mantenha o ponto de espera da Comando 0. 204 tem condições de decolagem imediata? Afirmo, tem condição. Gente, após o Airbus da TANA curtíssimo autorizado alinhar e manter pista nas horas utilizando manobras. Após o TAN, ali mantendo as horas utilizando 2043. Uno 2, autorizado cruzamento da 1-0. Uno 2. Uno 3662 no solo ao 03. Olha para a pista do controle está na frequência 1-2, 1-0. Uno 1-0, tá? Bomba 1-2, na ataque foi delta, está no controle está na frequência 1-2, 1-1. Na 3-0, confirma estabilizado. Afirma estabilizado IDS, o chinamento é 3-0. Completa final, chame torre, frequência 1-8, decimal 95. Torre 1-8-5, o chinamento é 3-0. São 3662, táxi autorizado via Alfa, deu passagem ao Embraer 1-1-0, no táxi Delta. Alfa, vai dar passagem 1-1-2, autorizado Alfa, Juliette, parte 1, táxi Índia e Alfa para o ponto de espera. Quando pronto, chame torre 1-1-8, décimo 95, ajuste no 0-8. É 3-1-0, autorizado pouso sistema 0, vento 1-1-0, grau 08, nós ajuste altímetro 0-08. Tem autorizado pouso 1-0, 1018, no ajuste chinelo 63-1-0, baixado e travado. 2043 decolado ao 04, chame o controle Salvador na frequência 120, decimal 80. Certo, vai chamar 120-180, voo 1, por exemplo, 2043. Alfa 10, partiu para o 08, 343, contato radar, se prepara o nível de voo 360, via saída... Dael. Certo, via saída Dael, voo 2043. É 3-1-0, no solo 06, ali pra pista, no controle de solo, na frequência 1-2, 1-1-0. 3-1-1, Uno, Oceano 63190, uma boa noite. Uma 112, chame põe 1-9-9-5, autorizado até o ponto de espera. Paulo Salvador, boa noite, chame 3-9-0, Litrão. Salvador, e só para informação, o ponto de espera o senhor já passou, o ponto de espera era bem atrás. Para o portão 03. Alfa, Juliette, 03, Oceano 63, 10. Alto de altímetro 1-0-1-8. Salvador 2795, boa noite, mantendo 180. Foi 795, aciona identificação. Lador de decolar 209, sendo Salvador na frequência 120.80. Camarão 2080, 1.2. Interceptar a chegada a Golf, altímetro 1098, quando no ideal, desça para 4.000 pés e porta de grama e vou de novo 90. Assente da informação Sierra, Frank Golf, no ideal, vai livrar 190 para 4.000 pés e o estado 098, pode ir em 7.000. Salvador, Rombona 2, decolado da 1-0. Rombona 2, contato radar, se for para o nível de voo na 00, vou direto à posição coral. Rombona 2 para 1-0-0, direto coral. Volta aí, Salvador, levou 1-0-9-6, boa noite. 1-0-9-6, acione identificação, chegada à área autorizada, desça para o nível de voo 050, altímetro 1-0-8. 0-0-0-1-8. É possível voarmos Estácio após o aborto? Presente, voa Estácio, 43, chame Recife, frequência 1-2-1-2-5, décima 1, término 33, décima 1-9-5. 25-1-3-3-9-5, gol 2-4-3. Jogou o Ura 9 Cachoeiro. Rumo 973, copiar. Copiar, irmão. Rumo 973, vamos ter o curso Serra. Autorizado Serra, Bravo, Golfo, Lima e a Amper, November 857. Atremou Sul. Nível 360, saída da El, Leida, Irume, decolada pista 10, primeira curva, direita. Transponder 5463, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Estamos utilizando o nível 360 para o avião conforme rota P9857 até Monso, decolada El, Leida, Irume, com primeira curva direita, 5463 em transponder e 1208 com o controle Gol 1973. O 1973, cotejamento correto, é a próxima ponto para o pushback e acionamento. Chama, o 1973. calibrar o nível 180 para o 040 azul 279. Gente, gol no 096, descer a 2000 pés, sem restrições, altímetro no 098. Autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, pista no 0, sono estabilizado. Descer para 2000, 1.082, forma estabilizada, 090. 0, voo 1, 090. 096, completa o sinal, chame todos os frequentes do 18, decimal 95. 18, 95, obrigado. Torre Salvador, voo 1096, estabilizado. 096, tráfego avistado, autorizado por outro sistema 0, vento 110 graus, 099, ajuste altímetro no 08. 1098, ajuste, está livre pouso, voo 1096. Fundo 973 para o pushback acionamento no 4. 2795, desça para 2000 pés. Altímetro 2098 autorizado ao final do procedimento ILS X-Ray pista 90, chama estabilidade. 2010-1098 autorizado ILS X-Ray da pista 90, ajuda 79. Informa o senhor curso Serra, posso 350, copia ou solicita a calhada? Copia no solo 27, Oliveira Pinto, chame contra o solo, prevenção no 21, decimal 1. 21, Oliveira, igual 1096. Oceano 3858 com a Sierra. pousada no Electric Trade apitando 0 azul 2795. 2795 completa final, chame torre, frequência no 83-95. 2895, obrigado, azul 2795. Salvador, boa noite, azul 2795, a 2 milhas do Índia Sierra. Azul 2795, tráfego avistado, autorizado por sistema 0, vento 1, 10 graus, 099, azul de altímetro no 098. 098, gente, azul 2795. 3, azul 1098, boa noite, boa noite. Salvador, boa noite, boa noite. Voo 096, autorizado Alfa Juliette para o portal 09. Alfa Juliette para o 9, voo 1096. Oxalé 6310, pronto, cópia. Oxalé 6310, autorizado Serra Bravo, Romeu Foxtrot, via Upper Luno 7, nível 350, saída Puca, Jamo, Aracaju, decola da 10, primeira curva, direita, transponder 5466, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Autorizado Serra Bravo, Romeu Foxtrot, via Upper Luno 7, nível 350, decola Puca, Jamo, Aracaju, da pista modelo de curva direita. 4, 5, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 3858, autorizado Serra Bravo, Foxtrot Zulu e a Upper Zulu 10, Bangu, Abucu, direto Fortaleza, nível 370, saída Momo, transição Froti, decola 10, primeira curva, esquerda, transponder 5471, frequência do controle Salvador 120-8. Firma Aerovia Upper Zulu 19. 4858, afirmo. Hotel Zulu, 19. Ok, autorizado 370 para Serra Bravo, Foxtrot Zulu. Recolador 10, curva esquerda, Momo Froti. Foxtrot Zulu, leva até Bangu, Abucuia, chegada. 5471, transponder. 120, depois ao controle. Então, 3858, nós estamos no 02. Então, 3858, controlamento correto. Reporte pronto para o pushback, acionamento. Confere. Tráfego do ATR da Zulma, Lima, tem 1-0, Golguna, 9-6.